bebê. Então bora agora, quem tá namorando vai ficar de fora. Bora bebê, então bora agora, quem tá namorando vai ficar de fora, menino. Paredão do tomate, paredão da uva, paredão chama na mão. Caminhão do foga de estourar, toca nós aí. R.S.O. Até tentei namorar, mas não deu. Vou depravar, esse aqui sou eu. Tô até com pena dos parceiros amarrado, que só sabe sair se for com a mulher do lado. Bora beber, então bora agora, quem tá namorando vai ficar de fora. Bora beber, então bora agora, quem tá namorando vai ficar de fora. É pra virar tá, tarará, tá, tá, se ninguém pra trabalhar, tarará, tá, tá. É pra virar tá, tarará, tá, tá, se quiser me acompanhar, tarará, tá, tá. Meu parceiro Jorge de Saúde, paredão das primas, paredão play áudio, paredão Samu, Leandro Sol, Gol Teimoso, a rocha. Até tentei namorar, mas não deu. Vou depravar, esse aqui sou eu. Tô até com pena dos parceiros amarrado, que só sabe sair se for com a mulher do lado. Bora beber, então bora agora, quem tá namorando vai ficar de fora. Bora beber, então bora agora, quem tá namorando vai ficar de fora. É pra virar tá, tarará, tá, tá, se ninguém vai trabalhar, tarará, tá, tá. É pra virar tá, tarará, tá, tá, se quiser me acompanhar, tarará, tá, tá. É pra virar tá, tarará, tá, tá, se ninguém vai trabalhar, tarará, tá, tá. É pra virar tá, tarará, tá, tá, se quiser me acompanhar, tarará, tá, tá. Michel Sou, meu parceiro Dieguinho Pires, Pires Stories, está no meu canal.